Tanto tempo a gente não ficava tão contente. A felicidade andou brigada com a gente. Nada nesse mundo abalou nosso amor. Só Deus sabe o que a gente passou. Por tanta maldade nós brigamos sem querer. Pra falar a verdade não foi briga pra valer. Não tive coragem pra sofrer. Eu fiquei perdido sem você. Quando vi de perto a solidão, reagiu meu coração. Só me dá prazer ver tanto desejo em nosso olhar, longe de você. Fico triste só de imaginar. Todo amor nasceu pra ser feliz, e a gente nasceu pra se amar. Só me dá prazer ver tanto desejo em nosso olhar, longe de você. Fico triste só de imaginar. Todo amor nasceu pra ser feliz, e a gente nasceu pra se amar. Onde está você? Quem lembra cada juntinha aí com revelação? Vai! Madrugada fria, eu aqui sozinho, precisando te encontrar. Onde está você? Já são altas horas, eu te esperando, mas não quero nem pensar que você não vem. Pra me aquecer nessa solidão, não suporto mais sofrer. Quero tanto seu amor. O tempo parou, eu nem percebi. Acho que você chegou quando adormeci. Tenho tanto pra dizer dentro do meu coração. Eu não fiz por merecer tanta solidão. Eu preciso de você. Estou apaixonado, não consigo te esquecer. Fica do meu lado, tenho tanto pra dizer. De São Salvador, peguei umas cheras e cantos de lá. Voltei pro meu rio do meu redentor, pra ver meu amor que ela vira já. Tô cheio de saudade do nosso calor. Tudo que eu quero é chegar e poder te amar. Matar a vontade de tanto sentir. Sem o teu carinho não dá pra ficar. Rezei para o nosso Senhor do bom fim, que trouxe uma fita pra te abençoar. E tive a certeza que a gente é assim. Por longe tudo não dá pra ficar. Não dá pra separar. Vem, vem, vem! Eu vou seguindo a trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar. Deixa o coração me levar. Deixa o coração me levar. Eu vou seguindo a trilha do amor, onde você quiser vou estar. Sem você não dá pra ficar. Sem você não dá. Essa paixão me guia, deixa o coração me levar. Onde você quiser vou estar. Sem você não dá pra ficar. Sem você não dá. Obrigado.